Tailandense Produções. Lembrei você, então sorri. Nada mais a declarar, eu estou aqui. Se você soubesse a falta que me faz abrir os olhos, te ver e nada mais. Se eu errei, me diz porquê. Se todos os pensamentos me levam a você, a você. Em cartas eu tento me expressar. Te ter de volta eu posso esperar. Mas me diga que a saudade bateu. Que o seu amor ainda é meu. Você saberá antes que o dia acabe. Recados, viagens, sorrisos, tudo continua comigo. Se eu errei, me diz porquê. Se todos os pensamentos me levam a você, a você. Em cartas eu tento me expressar. Te ter de volta, posso esperar. Mas me diga que a saudade bateu. O seu amor ainda é meu. Você saberá antes que o dia acabe. Que nada vai mudar, eu e você. Fabiano Tailandense Produções. Fotos, recados, viagens, sorrisos, tudo continua comigo. Se eu errei, me diz porquê. Se todos os pensamentos me levam a você, a você. Em cartas eu tento me expressar. Te ter de volta eu posso esperar. Mas me diga que a saudade bateu. Que o seu amor ainda é meu. Você saberá antes que o dia acabe.